Nas ruas de sangue, o perigo é constante. O olhar significativo mostra o grau. Tô vendendo quem é, é. Quem não é, é sacudido. Lei, periferia, tragédias. Homicídios, covarde, falsário. Tô na sua cota por não respeitar a área. Deixou a humildade de lado no crime. Dois fatores, muitos homens se esquecem. Desunião, prevalecem os mesmos. Sentido de morte, prisões. E foi perceita, admiro o sangue bom que adianta. E os parceiros se esforçam, mas tá sempre certo. Pois a palavra decifra, respeita ameaças. Devido a que armos dois lados da favela. Guerra com nós mesmos, pode mais. Chora-me na ganância existente da medalha de chumbo no peito correr. Junto lutar contra